decolar 23, né? Chama controle 19, sinal 8, com voo. Controle 19, ponto lá, controle, voo 865, bom dia. Voo 963, chama o centro Recife 125, decimal 1. Recife 1, bom dia. 865, suba ao 360. Sessão 360, voo 865. 649, na proa do Serra Vitor 367, autorizado o procedimento RNAV GNSS, reporte estabilizado na final do procedimento até 2500 pés de 1013. Final da RNAV 0, voo no meio quatro nove. Chame a clube de controle em 1 noite, decimal 95. 1 noite, decimal 95, obrigado. Torre Salvador, voo no 649, final estabilizado da RNAV 1 no 0. Voo no 649, é a parte externa. Mariano, está travado o voo no 649. Voo 649, por favor, estou ligado, pista no 0, vento 040 graus com 29, altímetro no 0 no 3. Teste, pouso. T49, solo 53, à direita, chame solo 121, decimal 9. Direita, 1219. bom dia, o azul 5003, solicita Guarulhos no 320, no centro da Golfo. Salvador, boa sexta, 3125. Próxima parte espera da 1-0. Bom dia, então 3125, a linha decola da 1-0, vento 360 graus com 2 nós, altímetro no 0 no 3. A linha decola da 1-0 para 3125. Decolada Zulomation, controle 19.8, com voo. 19.8, obrigado, bom domingo. Olha, bom dia, tá 3125. Tá 3125, Super mantém nível de voo 3620, saiu por Super Via da El. É, 360, possibilidade voa Leda? Sobe Via da El, 3125. Via da El. Manter a proa 180 por 5 milhas do TAN 3125. Me desvio, após reposta térmica. Gente. Entrando a proa de Leda 3125. Romeu Serra Juliette, mais uma torre de voo 120. Voa para Conquista, não há tráfego no setor a reportar. Mantendo o nível de voo 120 nesta frequência. Serra Juliette, mais. Salvador, muito bom dia, azul 5003, pronto no quantidade da 1-0. Azul 5003, a linha da Equala da 1-0, vento 050 graus com 4 nós. A linha da Equala da 1-0, 0-0-3. Azul 5003, decolador 24, controle 19.8, bom voo. Ok, senhor. É 109, obrigado. poderia aprovar da ESA? Azul? Precisa azul. Poderá aprovar da ESA? Azul 5003? Afirmo. 5003, contato radar na decolagem, primeira comunicação com a aeronave, Supremo mantém nível de voo 36200, suba via da EL. Ok, o questionamento você poderia aprovar direto da EL agora, é possível? Negativo, mantém o perfil só de via da EL. Ok. Ah, 3125, chame o Centro Recife na frequência 125 decimal 1. Chame Recife na frequência 1, 2, 5 decimal 1. possível, os dois mais. Deixa eu abandonar 120, desculpa, para o 100. 7-2, mantém 100, que é a Juliette Mike. Salvador, 1 segundo autorizado ali ainda pela pista no 0, vento 060 graus, 109. Juliette Mike, deixa mais de pouso para conquista. 1030. 0030, quente.